mais longe. Quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. Dia vem, e o dono, senhor de tudo, para, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira te dá em doido, vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar. De longe vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono, senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no lombo.